aconteceu? Você mudou demais, já não é o mesmo de algum tempo atrás. Os dois que eu te dei, já não os vejo mais. Você os desprezou, e como um vaso encostado ficou. Eu ainda te quero. Vaso encostado, pelo tempo esquecido, inutilizado. E se ainda estás sujo, num canto desprezado, vem que eu te limpo. Quero que sejas usado. Aconteceu, você mudou demais, já não é o mesmo de algum tempo atrás. Os dois que eu te dei, já não os vejo mais. Você os desprezou, e como um vaso encostado ficou. Eu ainda te quero. Vaso encostado, pelo tempo esquecido, inutilizado. Pra nada prestas, e falem que não tens mais jeito, e quebro e refaço, pois quem é o barro diante do oleiro?